chegando. Um novo tempo em sua vida está se aproximando. Um vento favorável está soprando em sua direção. Está chegando a hora de soltar o grito preso na garganta. Prepare-se para viver o inédito de Deus. O inverno se foi, o frio já passou. É primavera anunciando que chegou o tempo de cantar, o tempo de cantar. O inverno se foi, o frio já passou. É primavera anunciando. Pra tua família, declare isso.